Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio, Jovem Nerd, eu nunca tomei Biotônico Fontoura, mas tenho uma fome de leão. Aqui é o JP e eu não tenho vergonha de dizer que eu me amarro em X-Burger. Fala galera, aqui é o Amigo Imaginário e eu já joguei comida debaixo da mesa. Boa noite, bípedes, aqui quem fala é o Sr. K e eu gostaria de dizer que comida tem que ser bom, não precisa fazer bem. Caraca, essa foi uma excelente definição, cara. Aqui é o Tucano e cozinhar não é apenas um hobby, é uma ferramenta de sedução. Aqui é o Azaghal e que não mata engorda. É, exatamente, Nerd! O que não mata engorda até morremos, porque hoje vamos falar sobre comida, rapaz. A gente vai falar bem do que a gente gosta, vai falar mal do que a gente não gosta e vamos bater esse papo maluco sobre o processo gastronômico, que não é só comer. Comida não é pasto e bebida não é água. E vem... Canelada! Canelada! Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mês e caneladas da Nerdcast! Vamos! E Azaghal, essa semana nós temos uma notícia para dar para todos os amigos que já sabem, muitos já sabem, porque já estão votando no Jovem Nerd para o Short Awards, Azaghal! Exato! O que, que é o Short Awards? Short Awards é um prêmio para pessoas curtas. Exatamente. Que falam em 140 caracteres. Começou, é um prêmio americano, começou em 2008 por uma startup e ela dá esse prêmio agora para o melhor das mídias sociais, Twitter, Facebook, Tumblr, Instagram, Foursquare, Google Plus, dá para um monte de categorias. YouTube, podcasters. Exato. E aí o que acontece? Ele abre também para voto popular. Quem quiser criar outras categorias que não são as premium, as categorias principais do prêmio, todo mundo vota. Então a galera começou sozinha a votar no Jovem Nerd. Exato. Certo? Como podcaster e outros. Então nós estamos agora começando a nossa campanha de votação para o Jovem Nerd no Short Awards, Azaghal. Exatamente. Tem um link aí no post. Uhum. Mas se você quiser, tiver com preguiça de ir no post, o que eu recomendo que você vá. Mas se você tiver com preguiça, é short de curtinho. Curtinho. Awards de prêmio. Uhum. Desculpa o meu francês. .com/jovemnerd. Exatamente. Ou você vai direto no link do post, ou segue no Twitter, no Facebook, em todo lugar. Nós estamos concorrendo em algumas categorias como podcaster, youtuber star, YouTube star. YouTube star, olha isso. Alguém criou a categoria Nerd Power. Tem a categoria Brasil, por que não também? É, eu acho uma boa, porque a categoria Brasil é a categoria das principais. Exato. Né? Então, vale votar no Jovem Nerd. Podcaster categoria... também. Podcaster também, exato. Então a gente quer, é simples o que a gente quer, ganhar. Não queremos nada além disso. Então é simples, é fácil, você vota enlouquecidamente, uhum. Você pede pra sua mãe, você pede pro seu pai, pra sua tia, pra sua irmã, pra sua namorada, pra sua amante, pra sua secretária, pra quem puder votar no Jovem Nerd, que o faça. Então vote agora no Jovem Nerd para o Shorty Awards 2013, galera! Avisando aos incautos que estaremos em Fortaleza neste final de semana. Exato. Dos dias... Sábado e domingo. 26 e 27 de janeiro. Famoso sábado e domingo. E na sequência, vamos direto para Campus Party. Olha aí, exatamente. Se você quiser saber a programação de onde a gente vai estar, tem aí outro link para a nossa página de eventos do Facebook que você pode ver exatamente. Para nos achar na Campus Party, vamos ter várias atividades ao longo dos dias de Campus Party. Isso, teremos atividades tanto na Arena, que é a área restrita aos campuseiros, sim, como na área Expo, que pode ir qualquer um. Qualquer um. Então dá uma olhada na programação, veja quando a gente vai estar na área Expo, caso você não seja campuseiro, e veja onde a gente vai estar em qualquer lugar, caso você seja campuseiro, e nos perturbe. Pede mesmo pra perturbar. Muito bem. E Azaghal, lembrando que esta semana nós estamos falando de comida e temos promoções relacionadas no Submarino. Olha aí. Se quiser qualquer coisa relacionada à comida, que eu não tenho a lista ainda de promoções no momento que a gente está gravando, mas se você procurar aí, você sempre tem um link onde tem uma página com todos os produtos que estão com descontos exclusivos do Jovem Nerd. Aproveita e entra. Se você entrar no Submarino pelo link do Jovem Nerd e quiser comprar outra coisa, o Jovem Nerd ganha uma comissão, ajuda a pagar o salário do Gaveta. Olha aí. Gaveta não tem salário? Não. Porque ele não é funcionário. Não, é verdade. Para fins trabalhistas, ajuda a pagar o contrato. O custo contratual pelos serviços prestados de forma esporádica pela Gaveta Filmes. Exatamente. Recado importante, Azaghal, está chegando o Nerdcast 350. Exato, e nós precisamos da ajuda de vocês. Como vocês sabem, a cada 50 Nerdcast nós fazemos um especial de melhores momentos dos últimos 50, que na verdade não são 50, são 48 Nerdcasts, né? Então, por exemplo, esse Nerdcast 350 vai ter os melhores momentos do Nerdcast 301 ao 349. Isso. Certo? Sim. Então, como você nos ajuda? Tem um site no ar chamado nerdtrack.com.br, onde você pode entrar lá, se cadastrar, e você pode colocar os melhores momentos em cada episódio com o tempo de, por exemplo, minuto 36 e 52. Senhor K aí falando, talalá, tarará, falou isso, falou aquilo que foi engraçado, entendeu? É, você entra no site, você vai ver como é que a galera costuma fazer. Costuma fazer. Tem todos os programas lá, até o último. Uh-huh. E você pode entrar, então, você concentra seus esforços entre o 301. Isso. E o 349, que está vindo em breve. Exatamente. Então, vamos começar já a colocar os melhores momentos para fazermos o Nerdcast 350, que é muito especial. Isso. Você acha que você vai me ajudar? Não. Na verdade, você vai ajudar o Léo Audiofobia. Exatamente. Porque é ele que vai fazer agora. Então, se vocês não mandarem, quem vai se fuder é ele tendo que ouvir esses programas todos. Exatamente. Mas talvez ele goste, porque ele é fã do Nerdcast. E se você não quiser ouvir os recados da paróquia sobre o último Nerdcast, você pode pular para 23 minutos e 29,90 rodízio. Muitos e-mails, relatórios de e-mail de Mal Roboto, que agora é nosso querido segundo... Esse funcionário, né? Nosso robô funcionário. Sim, esse é funcionário. E nosso querido Stefan Martins, o Slave Roboto, também conosco. Muito bom, muito obrigado. Vocês são demais, galera. Um brinde a vocês. Mas o Mal Roboto diz aqui que Victor Hamid apontou uma canelada no Nerdcast sobre hackers. Foi dito que o Capitão Crunch passou um trote para o Vaticano, mas segundo a biografia de Steve Jobs, quem fez isso foi o Steve Wozniak, às 5:30 da manhã, fingindo ser o Henry Kissinger. Pior que vocês já ouviram essa história. E, além disso, muitos nerds recomendaram o documentário We Are Legion, sobre a história do Anonymous e o hacker ativismo. E tem uma dica. Dois nerds recomendam o uso de teclados virtuais para digitar senhas. Exatamente. Olha só, é para isso que serve... O teclado virtual. Ele diz que todo sistema operacional tem um teclado virtual. Tem, sim. Que os bancos até usam teclado virtual pra você não. Pra não cair no keylogger. Se você tiver com um vírus que esteja grampeando as teclas que você digita, você usando um teclado virtual pra digitar senhas, você não tem como a pessoa saber porque, o que você teclou. O mouse não registra, não, né? Não é, tecla, como é que você vai saber? Exato, ele não sabe. Olha que útil. Não é? Que útil. Inclusive, o Marco Gomes pediu pra dar um aviso. Ah, é verdade. Muitas pessoas não entenderam qual era o nome do aplicativo que guarda todas as suas senhas. Gera novas senhas. Gera vez. Novas senhas e aí você só precisa memorizar a senha do aplicativo. Isso. E o resto ele fica guardado no próprio. Ficaram atazanando ele a semana inteira. Isso, exato. Como é que é o nome do negócio? Que é ele... One Password. Não, peraí. Ele implorou, pelo amor de Deus, me ajudem e tal, não aguento mais. E é claro que eu não vou dizer o nome do aplicativo. Eu vou recomendar que continuem tweetando @ Marco Gomes. Perguntem para o Marco Gomes qual é o maravilhoso aplicativo que ele recomendou aqui. Você falou, Marco, que não estava ganhando nada. Você vai ganhar dor de cabeça. Ai. Encontro do Sky Nerd. Segunda maratona de filmes Sky Nerd em João Pessoa. Olha aí, que beleza. Fotos também do encontro Sky Nerd não mais indefinido e no Rio de Janeiro. Isso, aconteceu dia 12 de janeiro. Exatamente. E o encontro internacional Sky Nerd em Dublin, na Irlanda. Olha que bonito. Terminou em briga de bar, por acaso? Eu acho que não rolou ainda. Ah, não rolou. Eles vão combinar. Excelente, é verdade. Tô vendo aqui. Então, galera de Dublin, por favor, entrem em contato. Tem um link aí no post da Skynerd. Combinem aí o encontro e bebam cerveja a noite inteira. Vários vídeos da cozinha dos nerds com as mais diversas receitas. Exato. Uma foto de nerd cacete de agulha. Olha da aí. Daniela Silva doando sangue. Parabéns, bom, obrigado. Mano. Exato. Não precisa esperar a campanha de doação de sangue pra você doar sangue. Você pode doar sangue qualquer dia. Muito bom, muito bom. Todos os dias. Exato. Não, você não pode todos os dias, tá fudido. Tem que esperar alguns meses. Mas qualquer pessoa pode, qualquer dia. Várias artes dos fãs, como O Pai do Tucano de Belém, por Paulo Marques, Azaghal In por Tadaima, o game de Azakong, o retorno do Jovem Nerd e Hacker até a Morte por Rafael Correia, Nerdcast 345, 346 e novamente 346, são as charges do Nerdcast por Jânio Garcia. Muito bom, como sempre. O traço dele é muito maneiro, cara. É foda. E o Nerd e Azagat por Yucatan Troll Gautama, era só um cookiezinho e Protocolo Blue Hand Computador Zumbi pelo Alex Garcia. O Nerdinho Binário por Alex Campos. Jovem Nerd Stand-Up Comedy por Everton Andrade. Ficou meio assustador. Em pé. Ficou meio assustador nesse desenho. Não, mas tá valendo. Nerdcast 346 por Guilherme Souza. Anonymous por Thales Gabriel. Artes sobre o Nerdcast RPG ainda. Camelo Babão, Todo Tornado e Barbaridade pelo Cristiano Schweitzer. Rupress vs. Corvo X9 pelo Lionel Leal. Além disso, tem Valeu Gordinho por Leonardo Honório. É, do fliperama. Temos a camiseta Jovem Nerd sobre Hacker por Paulo Andrade. Muito bom. Protocolo Blue Hand Zumbis. Taz, por Márcio Silva. Taz? Taz. Por que Taz? Não entendi por que Taz. Explique. O dia da derrota, sem dono? Rafael PC. Isso, Rafael PC. De novo, aquelas mulheres arrancando nossos corações. Exato. Eu não tô entendendo essa parada. Tá fazendo muito sentido isso, cara. Você tá obcecado com essa merda. Valeu, cara, mas ficou maneiro o desenho. E um gif animado fantástico intitulado A Reação Mais Comum do Jovem Nerd por Giovanni Marques. Cara, sensacional. Ele pegou o urso do pica-pau. Caraca, muito bom, cara. E ele desenhou por cima cada frame. Realmente, é uma empolgação que eu fico assim, cara. Caraca, ficou muito bom, cara. Ficou muito maneiro, ficou muito cara. Bom mesmo. Eu consigo ouvir na minha mente aquele urso falando... Na verdade, agora todo mundo consegue... que o Léo botou, né? É, exatamente. Muito bom, cara. Para os contos Skynerd, o catálogo literário de Heber Dantas já está atualizado para você ver as novas. Então, posso ressaltar alguns, como O Último Suspiro, pelo Rodolfo Victor. Eternidade S.A. parte 12, Pela Eternidade, o final da grande saga de contos do Daniel Rossi. Inclusive, recebemos o livro que ele mandou. Muito obrigado. Obrigado, Daniel, pelo presente. Ainda não tenho tempo de ler, mas muito obrigado. Lerei em breve. Temos mais um T-Zombie, dia 23/12/2012, O Voo dos Mortos. Olha aí. Por Rodrigo Soares. Olha aí, continuando a história de T-Zombie. Sobre Olhos e Tripas, parte 3. Mark e Davos do Distrito 3. Olha, belo nome, hein? Nome gigantesco. Por Jorge Etty. Hunger Games, isso? Distrito 3? Não será? Sei, cara. Olha não aí. Sei. E Como Aprender a Fechar os Olhos, capítulo 1. Olha. Lapso. Excelente. Por Tarcísio Pureza. Muito bom. Vídeos enviados, além do We Are Legion, tem uma reportagem fantástica. Olha aí. Do Fantástico de 1993 sobre hackers, cara. O manjinco ano de 1993. Tem que ver, nessa época eles não eram os piratas da internet, sim os arrombadores da informática. Cara, 93 são 20 anos, maluco. Caraca, é verdade. Nossa, Zagal. Você tem noção que a parada, cara, tem 20 anos? 20 anos, olha aí. Caraca. Veja. Eu me sinto velho. O Mal Roboto avisa que nosso pulso duro, nossa tolerância zero quanto à ausência de informações básicas no e-mail, deu resultado. Ó. Tem gente mandando até foto, maluco. Mandando até latitude e longitude da casa. E que a pessoa tem que mandar nome, idade, profissão, se... cidade-estado. Mínimo, pra gente saber o que a gente tá falando, tá, né? Tá certo, é verdade. Então vamos começar no primeiro e-mail de Wagner Duarte, 27 anos, analista de teste de software Guarulhos, São Paulo. Olá, nerds! Vem aqui apontar uma canelada feita no último Nerdcast sobre hackers, dizendo que a lei número 12737/12735, conhecida como Lei Dyckman, não define que a alteração de firmware de celulares é um crime. Ela apenas apresenta um texto que permite enquadrar crimes de informática no Código Penal. Sim, ela pode ser aplicada contra o Vinícius Camax, que explora vulnerabilidades. Nesse ponto, acredito que a lei precisa imediatamente de uma revisão, já que pessoas como ele estão buscando uma melhoria contínua na segurança da rede. É, e a única forma de fazer isso é explorar as deficiências, as fraquezas, né? Devemos lembrar que os governos e instituições de controle legal de nosso país são um tanto arcaicas e não têm conhecimentos específicos e aprofundados na área de informática. Esse conhecimento reduzido faz eles acharem que tá tudo errado e não aceitarem a melhoria nesta área. É como em uma empresa privada que, quando tá com problemas de exageros de uso de internet, vão e bloqueiam tudo. Sendo que o mais simples seria encontrar os pontos onde está ocorrendo exagero e tentar regulamentar aquilo. O que acontece no final é uma generalização e punição geral a todo o grupo. A única solução que acredito poder ajudar nisso seria a eleição de representante do meio de informática para a política, alguém com know-how da área que apresente propostas cabíveis para isso. Excelente. Eu falo, ah, Ednei. Ednei? Eu voto no Ednei. A gente já falou isso, que se o Ednei se candidatasse, a gente votava ali. Eu voto fácil, né, Ednei? Pra finalizar, sugiro a campanha Azaghal pra deputado federal, olha aí. Você não sabe o que você tá falando, cara. Eu já disse aqui e repito, se eu fosse político, eu ia ser terrível. Que terror. Vamos votar no Ednei, que é mais garantido. Aí, Ednei, tu sabe. O cara ainda sugere o Partido Nacional Nerd. PNN, que beleza. Luciano Barbosa, 31 anos, empresário, Rio de Janeiro, RJ. Olha aí. Tem uma empresa de informática especializada em sistemas e sites e tem um caso parecido com o citado no Nerdcast 346. Que mostra como as empresas não estão preparadas em ambas as pontas, seja do lado da segurança propriamente dito, como o lado de lidar com as consequências. Em 2009, fui a uma famosa churrascaria aqui do Rio e recebi um cartão para me cadastrar no site deles e ganhar uma carteirinha que dava descontos. Certo, ok. Ao entrar no site, notei uma falha que me permitiu pegar todos os dados cadastrados nesse programa de fidelidade. Nossa. Que incluíam nome, e-mail, endereço, telefone, CPF e senha. Eita ferro! Como é uma churrascaria cara, será que é de aquela que tem um suíno gigante? pode ter essa ou outra. O banco de dados continha os nomes de juízes, nossa, desembargadores, atores, nossa, etc. Com certeza é a do suíno. Não fala isso. Vai, eles vão atrás da... Vão atrás de quem? Vão atrás dele que descobriu a falha, não sou eu. Não sei, mas a gente está sugerindo que é e pode não ser. Eu não estou sugerindo, eu estou falando que eu acho que com certeza é. Você acha? Azaghal, olha aí, CPF, bota seu CPF aí para te procurarem. Liguei imediatamente para o estabelecimento e ao informar o problema, recebi como resposta para ligar no final de semana, pois o garoto que cuidava disso estaria lá. Nossa. Que beleza. Informei que o caso era grave e que deveriam resolver ou retirar a página do ar. Depois de 10 dias, ainda não tinham retirado. Nem consegui falar com o tal garoto. Uhum. Liguei então para um juiz da lista. Eita, cara, você... Cara, foi até as últimas consequências. tá de parabéns. E expliquei para ele o que estava acontecendo. Em 6 horas, o site estava fora do ar e quando voltou, a falha estava corrigida. Ah, porque o juiz apertou. É uma pessoa mais... Apertou, né? O cerco. Ficou... tá certo. O juiz apertou o cerco, não. Ele ligou e falou assim: alô, eu posso falar com o gerente dos suínos? Ô, seu filho da puta! Ele falou assim: você quer me fuder, sabe? Porra! Que eu vou na tua churrascaria, tu quer me fuder? Puta que pariu! Complementando o que foi falado no Nerdcast, testei a senha de 5 ou 6 cadastrados em sites como Orkut, intranet das empresas, webmails, e eram as mesmas. Olha o perigo. Imagina o estrago que essa merda poderia ter causado. Tá vendo? Ainda bem que o nosso querido Luciano é White Hat. White Ele Hat. Ele é um White Hat. Isso. Entendeu? Muito bom. Daniel Moreira Yokoyama, 31 anos, arquiteto de sistemas, São Paulo, São Paulo. Eu gostaria de comentar uma canelada do Johnny Kane no Nerdcast 346. Segundo o que ele disse, qualquer site que só te peça informações do cartão de crédito uma única vez e que te permita fazer compras novamente sem ter que digitar o número novamente, está guardando suas informações do cartão de crédito. Isso não é necessariamente verdade. Como tudo, existe jeito certo para fazer. Ou seja, existem formas seguras de criar este tipo de comodidade. O jeito certo de fazer é guardar um código que chamamos de verification token. Eu acho que eles falaram isso no programa. Que as operadoras de cartão enviam de volta para a loja após executarem a transação de verificar se o cartão é válido. Esse código, que não expõe nenhuma informação sigilosa do cliente, é um acordo entre a operadora de cartão e a loja. Interessante. Para que a loja possa efetuar a transação da compra. Interessante. Serve principalmente para ajudar a combater fraudes, mas a partir desta verificação, a operadora permite que aquela instituição use aquele token para efetuar aquela transação. É importante dizer que o token é o único entre a operadora e a loja que vai efetuar a transação. Ou seja, se outra loja quiser utilizar o token, será impedida pela operadora, porque o token, foi liberado pelo outra operadora token. Eu entendi. Então, quer dizer, assim, mas você não sabe, né, quais serviços usam essa tecnologia. Não existe uma forma de identificar, será? Mas, peraí, eu dei um exemplo no programa da Amazon. A Amazon, você chega lá na sua, no seu cadastro... Você diz, guarda meu cartão de crédito e aí você... Ah, você quer que eu guarde o cartão? Beleza, pode guardar. Aí eles mostram lá, teu cartão de crédito XXXX, asterisco, últimos quatro números, tá aqui. Exato. É, será então que ela, ele guarda um token pra cada cartão? E só mostra os últimos quatro números? Ela estaria guardando teu cartão e sim um token entre você e o operador. Bom, você tem que acreditar que isso acontece. Por isso que eu queria dizer, será que tem uma bandeirinha de algum serviço que identifica que eles têm esse serviço? Não sei, vamos ver. Ele continua dizendo aqui, ó. O que acontece, no caso seguro, é que as lojas guardam esse token e, no máximo, alguns dígitos do número do cartão para que possa exibir para o cliente confirmar. Certo. Exemplo. Se você deseja utilizar o cartão bandeira X, número... do número XXXX1234. Isso. Tudo isso configura o uso seguro dos dados do cliente armazenado no banco de dados da loja, contanto que não se guarde o número do cartão e o código de segurança, bem como outras informações como o nome impresso do cartão e a data de vencimento. De resto, o único risco que existe é da própria loja utilizar o token para efetuar transações não autorizadas pelo cliente. Opa! Mas aí fica fácil para o cliente fazer o rastreamento, já que na fatura vem a descrição. É, então não é tão inseguro quanto parece. Tênis Constantino, 34 anos, instrutor Florianópolis... Santa Catarina, instrutor de quê? Instrutor de quê? Aí... Será que nós estamos severos demais? Não, a gente tá sendo severo, calma. Instrutor? Mas instrutor de quê? Vamos ver se ele fala no e-mail. O último Nerdcast sobre hackers foi muito bem elaborado. Sou instrutor de uma fabricante brasileira na área de telecomunicações e redes. Olha aí. Ok. Viu? Não disse o que ele instrui. Inclusive, minha especialização é em tecnologia wireless e radiofrequência. Ok. A explicação de nosso colega Johnny é completamente plausível em relação ao tubo de Pringles. Olha aí. Isso porque a antena utilizada em um adaptador ou roteador wireless doméstico, que é chamada de omnidirecional porque manda ondas eletromagnéticas em todas as direções de uma forma esférica. Colocando um tubo metálico, no caso a embalagem de Pringles, na borda do gerador da onda, no caso a antena, a onda tende a ser direcionada para onde foi apontado o tubo, fazendo assim uma verdadeira bazuca de ondas eletromagnéticas, cara. Não aponte isso para os seus genitais. Claro que isso é uma enjambração e, além da antena, outros fatores determinantes para o envio da onda é a potência, geralmente medida em miliwatts, do adaptador ou roteador. Diga-se de passagem, você sabe a potência do seu roteador Wi-Fi? Poucas pessoas se dão conta como isso é importante na hora de comprar um. Fecha parênteses. E os efeitos da física por onde irá ser propagada? Sim. Então, tá uma explicação um pouco técnica demais, mas ele disse que é plausível e que dá certo. Por isso, grande Azaghal, a Wi-Fi do seu AP não funcionar está relacionado a tudo isso. Pode entrar em contato comigo que eu posso dar umas dicas fáceis e baratas e, é claro, menos homemade para resolver seu problema. Olha aí. Senão seu apartamento será um prazer. Olha aí. Mal Roboto, me manda um e-mail, por favor, do Denis Constantino. Mas, cara, se você vier falar pra mim comprar outro roteador, eu vou te mandar uma merda. Como é que a gente começa? Pelas entradas. Ou pelo você pode também chamar de appetizer. Antepasto. Antepasto. E o couvert é a mesma coisa. O couvert é aquele pãozinho pra te encher, né? É caríssimo. O couvert normalmente é uma parada overpriced pra caralho. Então, vamos lá. Vocês chegam no restaurante, vocês vão de couvert ou não? Depende da fome, né? E do restaurante também. Exatamente. Cara, eu vou te dizer que aqui em Orlando, quase todo restaurante já te traz o pãozinho. Então, mas ele cobra? Não cobra. Pô, tem restaurante que cobra 9, 15 pau num couvert. Cobra por pessoa, mas não traz uma cesta pra cada um. Aí é que tá. Se ele cobra por pessoa, você pode pedir quantas vezes você quiser. É, isso aí. Traz mais pão aí, traz mais geleia, traz mais patê. Manteiga. Que nem a gente fazia lá no Bar Lagoa, que a gente sentava pra tomar chopp e comer pão com mostarda preta. É, e dava R$40, era melhor pedir um prato, né, cara? Sempre. R$50. Nunca mais. Mas, pô, existem couverts e couverts, né? Exato. Sabe uma parada que me irrita? É aquele couvert que vem com azeitona, cenoura... Isso que eu ia falar. Picle... Ah, meu irmão, enfia essa merda no cu. Berinjela. Porra, né? Cara. Isso é uma merda. Porra, é melhor o cara me trazer uma cestinha de pão honesto com mostarda preta do que me trazer coisas que ninguém jamais vai comer, que aquilo deve estar ali desde que abriu o restaurante. Pô, aqui não traz só o pão com manteiga e não, quando, geralmente quando é restaurante italiano, o cara traz aquele azeitinho com a pimentinha e tal. Nos Estados Unidos, manteiga de verdade? Manteiga. É stuff. Vai acontecer agora que ele vai trazer sal também, de verdade. A gente esteve viajando pelo velho continente, o nosso amigo imaginário pode confirmar, já que é um versado nos melhores restaurantes de Paris e imediações. Na Espanha, por exemplo, o pão e a água é garantido. Tu não morre de fome. Tu sentou no restaurante, o cara bota pão e água na tua mesa. Ah, aqui também. A água você pede, o cara te traz. Porque, e não te cobra. Não, mas calma aí. O cara vai te trazer a água da torneira aí. Mas, a tap water. Mas a água da torneira é bebível. É bebível. Mas não é boa, né? Tu enche de gelo, bota um lemonzinho, água é água, velho. Mas é a política do restaurante, cara. Um copo d'água e um boquete não se nega a ninguém, né? Acepipes é uma palavra do português? Tinha no botequim informal, acepipes. Ainda tem. Daí a dúvida, acepipes podem ser considerados como aperitivos? O que é acepipes? Porrinhas que fazem mal, queijinhos gordurosos, linguiçinhas malditas. Acepipes são acepipes. Acepipes são aquela porção de linguiça com cebola? Não, você se serve de acepipes. Tem lá cebola em conserva, presunto de Parma. Frios. Você tem um buffet de morte ali. Não sei se o que você quer morrer. É um buffet de frios, é isso? Exatamente. Acepipas, entendeu? Sabe que eu gosto de entrada? Tem um restaurante aqui em Curitiba, eu não vou ficar falando nome gratuitamente pro restaurante. Ih, esse programa vai ser uma quantidade de jabá de graça, nunca vi. Mas a entrada do restaurante, o couvert, são as torradas de pão de alho com manteiga, puta, isso é um couvert de... Esse eu pago feliz, cara. É verdade. É porque é difícil pra caralho fazer pão com alho, né, esse cara? Esse tem que pedir. Mas é bom, a questão não é... Né, cara, a dificuldade não importa. O cara pode ficar 100 anos fazendo a porra de um ovo podre da China. Se eu morder o negócio e achar asqueroso, eu não, puta, prefiro comer um pão de alho de 5 minutos. Aquele pão italiano que rasga a tua boca toda, sabe qual é? Te deixa com a porra de afta no dia seguinte. Porra. Exatamente. Cara, vai espetando o céu da boca, a gengiva, é um inferno. Mas é bom pra caraca, né? Mas olha só, esse do pão de alho a gente tem que pedir, né? O cara não traz automático. Ele oferece. Quando a gente vai lá sempre, a gente já chega pedindo, né? Então, mas... Ah, bom. Às vezes o cara chega no automático, já bota o couvert, e aí você fica assim, será que ele vai me cobrar ou não vai? Vai. Ele vai te cobrar. Isso? Ele vai te cobrar. Vai te cobrar. Vai te cobrar. Mas não é meio, delicado ele chegar e empurrar o couvert? Não, que ele é delicado, mas se ele fosse... Porra, ele não tá. O que que é um bom appetizer, então? Que é diferente de couvert. Eu não sei de verdade a diferença entre couvert e appetizer. Mas... Couvert é pãozinho, appetizer é um negócio que já exige uma elaboração, sabe? Já é um negócio que exige fogo, por exemplo. E uma brusqueta? Não é aperitivo, brusqueta. Não é? Brusqueta é entrada. Ah, entrada e depois do aperitivo, é isso? É, meu. Eu falei appetizer, eu tô falando entrada. Appetizer é entrada. Ah. É entrada. Brusqueta eu costumo comer como porção, porque é pesada. Né? Não, mas depende de uma brusqueta clássica. Que a parada da entrada, ela não invadiu o espaço da comida. Né? Exatamente. É uma azeitoninha. Por isso que vem azeitona. Uma azeitoninha. É aquela brincadeira antes de tu escolher. Vamos dar um tapa na pantera aqui, antes de né? Um tapa na pantera antes de comer, tu vai comer muito, cara. Qual é o procedimento social para o caroço da azeitona. Como é a forma não nojenta de você se livrar do caroço da azeitona? A forma não nojenta é o restaurante trazer azeitona sem caroço, né? Ah, é, mas é raro, né? É bem raro. Eu não como azeitona. Não tem como? Tipo assim, se você decidir pela azeitona, tu vai fazer nojeira na mesa, é isso? Eu, por vai. Exemplo, não gosto de azeitona, eu não como azeitona, não me preocupo com isso. Então, você gosta, não come. Azeitona engorda que nem um bombom. É muito melhor tu comer um bombom do que azeitona, que não tem caroço. Exatamente. Olha só, por exemplo, você pode optar por um guardanapo, certo? Quer cuspir no guardanapo? Você vai pegar o guardanapo. Não, você não pegar e meter o dedo na boca pra tirar o caroço da azeitona nojento? Não. Tu cospe. Você cospe na mesa? Não, você não cospe. Não, cara, tá bom. Você faz a azeitona sair de dentro da sua boca, entre seus lábios, sem deixar ela se catapultada. Sim, você e aí você segura com um garfo. Ah, você tá brincando. O quê? Não é? E aí você... Você tá falando que você projeta o caroço da azeitona pra fora dos lábios e pousa ela em um garfo? Sim. É isso? Essa é a maneira correta. É sério? Com um garfo? E você pode fazer com a faca, mas radical. Se você comer quatro azeitonas ao mesmo tempo, você faz com a colher. Jovem Nerd, aprende. O negócio é assim, ó. Tu tem que cuspir na mão, o caroço. Porque ela vem com um pouco de saliva e um pouquinho, assim, da carne da azeitona e ela fica escorregadia. E tu pode chegar e apertar com o dedão e o dedo indicador e ela vai escorregar e vai sair que nem uma bala. Tu pode acertar a mesa ao lado. Vira um projétil. É, porque, olha só, eu também tenho uma preocupação muito grande em tentar tirar toda a carne da azeitona. Porque se você não fizer um bom trabalho de limpeza do caroço, ele sai nojento, né? Tudo mastigado, com saliva, com carne de azeitona. É nojento, tem que sair a parada lisa. Você quer tirar toda a carne só pra ela não sair nojenta? Eu pensei que era pra aproveitar. Não, pra aproveitar também, né? Mas azeitona não tem carne. É um jeito de, falar, entendeu? Tem sim, porque é um fruto carnudo. Não, azeitona não tem carne. Azeitona é uma fruta? Pra começar, não uma sei. Uma fruta? Que azeitona... Eu tô perguntando, eu não sei. Tô afirmando. Azeitona é o quê? É uma fruta? É um appetizer. Appetizer é a mesma coisa que entrada, a gente definiu isso ou não? Sim, é. Ok. E aperitivo? São muitas culturas diferentes. No meu tempo mais radical, meu appetizer predileto era pedir aquelas mussarelas fritas, sabe? Né? Mussarela stick, que é um bastãozinho assim de mussarela empanada. Com pimenta, isso, pimentinha. Por exemplo, que você molha no molhinho assim e tal e manda pra dentro. Esse era o favorito. Atualmente eu peço umas paradinhas lá meio sem graça que vem com uns grãos de soja dentro só pra dar uma enganada. Tá. Terrível, hein? Essa geração saúde aí tá foda, hein? Tá foda. Eu tenho um livro bem maneiro com 400 aperitivos. Pera aí, okay, aperitivo é a mesma coisa que entrada, é a mesma coisa que a cepipis. Olha só, eu quero falar, já que a gente tá falando dos sticks, eu quero falar do camarão que vem no aperitivo. É. Sabe o camarão, né? Tem vários tipos, um milhão de maneiras de preparar um camarão. Uhum. Eu sempre tenho uma dúvida terrível na hora de pedir qualquer coisa com camarão, porque é o seguinte, tem um camarão que ele já tá sem casca, sem rabo, tá sem camarão... Fudido já, né? Tá na merda. Sabe, tá sem o bicho. Tá só aquele enroladinho, sabe qual é? O enroladinho? Só a carne. Só a carne. Só a carnezinha. Camarão pode ter carne? Camarão é um animal? Camarão não é um vegetal, até onde eu sei, e da última vez que eu chequei, não era um mineral também. Então é um animal, né? Um animal pode ter carne. Tinha mais, camarão é a mãe. Porque olha só, uma vez eu pedi um negócio de camarão, todo empolgado que eu gosto de camarão. Aí chegou, o que que chegou? O camarão. O camarão inteiro, maluco. Que camarão gigante, com pata, com antena, com olho, com rabo, com cauda, com porra, tudo, com casca. Desse tamanho era um lagostinho, era um camarão. Aí eu falei, puta, não, cara, não tem condição de eu comer, eu não consigo. Eu tinha que pedir leite e pera. Você olhou pra cara do bicho, você não consegue. Não pode ter forma de bicho. Isso? Não pode ter forma de bicho. Você não pode na tua cabeça formar a criatura, é isso? Exatamente. Eu acho que tem muita gente que tá comigo nessa. Eu não posso ver a forma do bicho, entendeu? Eu não posso, olha porque só. É nojento, entendeu? Meu sonho não, era comer... Vou te arrumar um problema. Vou te mandar uma foto de uma vaca. Você nunca vai comer bife na sua vida. Não. Eu não posso ver a vaca. É carne, sabe? Filezinho. Que delícia. O Jovem Nerd não comeria um leitão a pururuca. Não. Aquele com a maçã na boca é puta. Aquele é o meu sonho. Era o meu sonho. Lá na Espanha tem um restaurante mais antigo, que a gente foi o mais antigo em funcionamento do mundo. E eles têm um leitão que é maravilhoso. Se 6 pessoas pedirem, eles preparam um bicho inteiro. Mas, é, puta, não dá, longe, vai a Minas Gerais, pede um leitão pururuca que vem, pô. É verdade, tem que atravessar o oceano pra ter aqui do lado. A minha avó morava em Goiás, né, em Anápolis, e aí ela de ceia de Natal fez um leitão a pururuca com maçã na boca e tudo. Ela passou a tarde inteira fazendo lá e tal, e meu tio, filho dela, tava cheio de criança, né? Meu tio alugou uns filmes, né, pras crianças verem. Adivinha qual que ele alugou? Baby. Quando chegou de noite, chegou aquele leitão assim, ó, na mesa. Era uma choradeira, brother. Vocês são muito light também, cara. Vocês são muito urbanos. Vocês nunca tiveram em fazendas, as porras assim, não? Que tu come a comida que tava viva de manhã já, e tu come já, eu acho, puta, tranquilíssimo. Não, então, mas aí... Eu já passei por uma, cara, que foi... Essa foi sinistra. Eu tava lá na fazenda de um tio em Goiás. Aí, beleza, né? Vamos, pô, hoje vamos fazer um carneiro, beleza? Não sei o que. Aí fomos lá onde é que tava os carneiros. O cara me vira, João Paulo, escolhe aí o carneiro. Puta que merda. Não, cara, jamais, não conseguiria. Hã? Eu não conseguiria. Tinha lá meus 12 anos de idade e tal, não sei o que. Eu olhei e falei, pô, mas como é que eu tenho que escolher o carneiro? Ele, ah, pô, escolhe um aí. Puta que merda. Ah, não tem um ali, então vai aquele. Mas aí não acabou que o cara tava fazendo de graça, porque ele entrou no cercado, nos fios carneiro, e ficou lá jogando a corda e pegou um, entendeu? Mas a parte sinistra veio depois, que a gente viu o cara matar o carneiro. Não, cara, carne é carne. Ah, eu sei, mas é... Não, mas os animais... A gente vive numa ilusão urbana. Não, mas não, tem que tirar ser. Essa ilusão. Não, tem que tirar essa ilusão urbana de que tudo vem pronto, que tem eu árvore de bife. Eu sei, pô. O Jovem Nerd só come maçã raspadinha porque ele não consegue ver a maçã. Ele imagina ela no pé e alguém tirou do pé, cara. Eu aceito esse argumento de quem é radical e falo, não como carne o porque Jovem eu sou contra matar o animal pra comer. Então, beleza. Isso eu aceito. Não, eu também. Você sabe que o animal tava vivo até um certo momento atrás, pô. Como é que eu peço a porcaria do camarão enroladinho, bonitinho, sem aquelas coisas nojentas? Caraca. Eu quero saber qual é o nome dele. Não pede, porque camarão não é um bom prato. Não, é, claro que é. Pede empanado que não tem erro, mano. Caraca, que tipo de pergunta? Como é que eu peço camarão? Então, é porque o camarão... Eu não sei o nome. Camarão inteiro, camarão... Camarão paulista. Pede camarão no bar. Camarão paulista. Ô, Jovem Nerd, você não come, então, um caranguejo, por exemplo? De nenhum. Toque-toque, né? Aquele... Já comi uma lagosta, mas, tipo, foi muito trabalho. Cara, tem umas comidas que elas são trabalhosas. É boa, mas é muito trabalho. Por exemplo, coelho. A carne é boa, é saborosa e tal, mas é tanto osso, maluco. É verdade. Parece que o coelho tem 500 ossos na porra do corpo, cara. Costelinha, sem ser a do Outback, que você tira a carne toda com o dedo. Nunca fui muito fã de costelinha por causa disso. Porque se não for muito bem feito, dá maior trabalho pra comer, é pouca carne. Cara. Tu tem que ser um legista, né, cara, pra comer a parada. Coco dá trabalho também. É uma merda. Coco? Coco tem carne. Tem carne. Coco tem carne. Coco aceita. É um bicho, então. O senhor quer acabar transformando o coco num animal. É um bicho. Porra, tem pelo, coco peludo e o cara. Aí, tá vendo? Coco tem pelo, tem carne. É um bicho. É um bicho. Quero saber como é que mata o coco. Comidas exóticas. Vamos lá. Tartaruga é uma merda. Minha família, por parte de mãe, é do Belém do Pará, e metade dela é tudo índio, né? E aí, cara, nego come umas tartarugas pequenininhas, que eles chamam de muçuã. Cara, me perdoem o povo de Belém do Pará, mas eu achei uma merda, porque eles te servem na casca da tartaruga desfiado com a farinha em cima. E como se não bastasse, você ainda pode comer os ovinhos da tartaruga, cara. Eita, ferro! Mas só da tartaruga macho, né? cara, eu não sei. Eu sou dessa mesma raciocínio que o Jovem Nerd. Eu prefiro imaginar que existem grandes pés de bife de chouriço. Grandes pés de picanha, de frango. Por falar nisso, o primeiro episódio do Cozinha de Jack foi javali, né? E, porra, é difícil pra caralho de achar javali. Aqui em Santos não tem. Eu fui comprar numa loja que chama Porco Feliz, brother. Mas ele tá feliz. Ele tá feliz por você, cara. Ele cumpriu o objetivo de vida dele, que era te alimentar, né? Por isso que eu tô te falando, eu não tenho nada contra comer a carne do animal, sabendo que aquilo ali, aquele pedaço de alegria e felicidade momentânea, um dia andou pelos pastos verdejantes da vida. Não importa. O que é mais de comida exótica que vocês comem? O mais de comida exótica é muito relativo. Porque, por exemplo, muita gente deve considerar, sei lá, polvo uma comida exótica. Ah, não. Não é. Não tá mais. Não, eu aposto que tem muita gente que ouviu que falar em polvo e tá... Tentáculo, vai grudar na minha garganta. Como é que a pessoa está? Cara, exótica é carne de cavalo. O Brasil... E aí é relativo o que você tá falando, cara. Não, exótico é o que eu digo pra gente, pro brasileiro. Pro mongóis não é, né? Fala o que você ia falar, Zagal, que eu até sei o que que é. O Brasil é um dos maiores produtores de carne de cavalo do mundo. Exatamente, maior exportador de carne de cavalo do mundo. É sério? Fiquei sabendo hoje. Mas e aí, alguém já comeu carne de cavalo aqui? Meu primo, tio, o sogro dele tinha uma fábrica de hambúrguer processado. Ele falou que é inacreditável o que entra dentro da parada. Essas coisas você não pode saber, cara. Você já foi numa fábrica de linguiça? Mas eu como, cara. Eu não tenho essas palavras. Se vocês entrarem no Ministério da Agricultura, lá tem toda uma legislação pra, por exemplo, embutidos. O que é uma linguiça calabresa? O que é uma linguiça tipo calabresa? O que é uma salsicha viena? Caraca, eu não suporto comida tipo, cara. O que é tipo? Tipo, era pra ser, mas não foi. Exato. Tem um cheiro só. Tem lá até falando da salsicha Mac Rampa, que pode ter até 20% de jornal, desde que seja jornal do dia anterior. Eu já comi uns cachorro-quentes, são nervosos, brother. Hot dog e zica. Tu pega a salsicha e lê as notícias. Tá? Pelo menos tu sabe que é fresca, né, cara? Se for do caderno de esporte, é mais caro, hein, velho? Coringão foi campeão mundial. Fala, pô, notícia velha. Salsicha velha, passou da validade. Essas paradas de embutido, cara, salsicha, linguiça, eu, graças a Deus, nunca fui a uma fábrica. Conheço uma pessoa que foi e nunca mais botou botão a linguiça na boca fora. Nunca mais comeu cachorro quente. Precisou passar por isso, né, cara? Esse negócio de embutidos, essas coisas, você não pode saber como é que aquilo é feito. Você não precisa saber como aquilo Exato. É feito. Exato, pra que essa porra de querer saber tudo? A ignorância, às vezes, ela é uma benção. De maneira geral. O Chester não é saboroso? Pra que você quer saber da onde vem uma ave que só tem peito? Reza a lenda que o Chester é um bicho que não tem pata, não tem asa, só tem peito. Irmão, eu não quero saber. Eu já vi Chester. O Chester parece o frangolino, sabe qual é? Sei qual é, peitão. Branco com peitão, assim. Tem dois eventos espetaculares, né, que mostram que a realidade se superpõe à sua vontade. Aquele de 2011, né, o Jovem Nerd, que você deve se lembrar, que tá até lá no videozinho. Tá registrado Nerd Tour em Nova York. Uhum. Isso, pô, pedindo ali aquela linguiça, o cara sendo honesto comigo, né, mostrando que aquela merda tava suja, mas eu pedi assim mesmo, e veio um pedaço de osso dentro. Né? Ai, ai. E teve também naquela viagem o kebab. Você lembra do kebab que você falou que eu não ia comer aquilo? Eu comi dois. Caraca, kebab é uma parada que não me convence. Você tava comendo kebab super apimentado na véspera de viajar pro Brasil de volta, cara. Olha que maluco. Foda-se, eu voltei de executivo, podia cagar onde eu quisesse. De qualquer forma. Né? Tem fralda na executiva. Tem fralda. De qualquer forma, era carneiro com monóxido de carbono e tabasco. Entendeu? Bom pra caralho. E tem o terceiro momento, que esse é bem mais antigo, da viagem de 2001 com o Azaghal e o Amigo Imaginário. Porra. Tá bem, o Sabretão, que o cachorro quente. Café hot dog da manhã. Sabrete, era caché com hot dog, era cara. Era caché. O cara era rabino, o cara que tava servindo. O cara da barraquinha na rua? Era. Era rabino? E tava escrito caché. Puta merda. Aí o cara pegou o cachorro quente, aí perguntou: o que você vai querer? Quero tudo, perfeitamente. Bring it on, Fred falou. É. Bring it on. Bota aí. O maluco segurou o cachorro-quente na mão e segurou a salsicha com o dedo. Pra não fugir. E, bom, legal, bacana, o cara preocupado com a minha comida. E começou a botar os toppings, né? Botou repolho, botou cebola, botou pimentão, botou ketchup, mostarda, maionese. Só faltou o queijo ralado e azeitona. Quando tava aquela coisa bem, bem medonha, ele me estendeu o cachorro-quente. Aí eu, naturalmente, muito obrigado, peguei o cachorro-quente. Mas aí eu percebi que no meio do cachorro-quente ficou faltando toppings. Por quê? Era onde o dedo dele tava. Quando ele me entregou o cachorro-quente, só tinha toppings assim, pros lados, e o resto tava no dedão dele, eu parei pra ver, né? O que esse filho da puta vai fazer? Ele pegou o dedão, botou na boca e... Ah, não! Ele era tipo o Moisés do sanduíche. Olha, se eu não morri daquilo, eu não morro de nada, mano. Por isso que a comida dele era caché, cara. Ele verificava um por um, meu irmão. Foda. A magia da coisa não pode se perder, entendeu? Não pode, não pode. Você tem que evitar, cara. É, eu tô falando. Eu sei que em algum lugar da Argentina existem plantações, até onde a vista alcança, de pés de bife de chouriço. Eu quero que se foda de onde vem. Eu não quero saber. Deve aquilo... ter alguns argentinos da interna que falam como é que esses putos comem esses bifes de chouriço, né, cara? Sabe o nugget? Não, o nugget é... Ah, aquela massa nugget rosa. Nugget eu nunca mais comi. Aquilo não é massa rosa. Aquilo é mentira. Aquilo é intriga da oposição. Mas olha só, eu vou falar uma parada polêmica aqui. O nugget, ele era mais gostoso na época da massa rosa, cara. O nugget não pode ser carne de verdade, o cara. O nugget é nojento, cara. Chegou um ponto de tá tão barato aqui o nugget, cara, que isso não pode ser uma carne de verdade, cara. Entendeu? Tem desses fast food aí vendendo 25 nuggets por 2 dólares. Nossa, caralho. Tem osso triturado no nugget. É bom, é cálcio, tem pô. Tudo é de merda. Não, mas toda a parte merda eles botam no nugget. E o nugget não é clarinho, bonitinho. Eles ainda tá com química aquela merda pra ficar clarinho, bonitinho. Então, fica clarinho, bonitinho, porque tá limpo. Ah. Eu tô assistindo um vlog de um maluco que mora aí nos Estados Unidos. Pô, maluco, o cara é nosso fã, rapaz. Não deixa. Realidade americana. Cara, não é de fã, não. Realidade, já lembrou o nome aí? Já eu lembro. Mas o cara não deixa de ser maluco por causa disso. Não, ele é gente boa. Maluco é gente boa. Maluco beleza. Maluco beleza. Mas sabe por que ele tá falando que é maluco? Ele chegou a pensar em pedir demissão quando o chefe dele falou que ele não podia mais usar fone de ouvido e ele não queria trabalhar sem ouvir o Nerdcast. Olha aí. Aí o show, o cara de maluco. Eu assisto o programa super dele. Prestigio o programa do cara, do joinha e tudo. O cara tem um quadro no programa onde ele prova comida gringa, americana, que não tem normalmente no Brasil. Já fez aquela pipoca aqui, aquela pipoca de alumínio, sabe qual é aqui? Uma frigideirinha que vira um balão. Um vulcãozinho, né? Isso, mas não deu certo, ficou uma merda. Mas aí ele provou um dia refeições de 80 centavos de dólar. Puta merda. Ai. Um PF, um prato feito. Aí o prato que era o mais asqueroso era uma costelinha no barbecue, sabe qual é? Costelinha do Outback com purê de batata. Por falar em purê, é purê de batata ou é pirê de batata? Boa, bem, mesmo. A palavra francesa é pirê. Então, o cara pegou lá uma costelinha com pirê congelado. De 80 centavos. De 80 centavos, botou no micro-ondas. E aí, plim, e saiu aquele prato maravilhoso. Lindo. Cara, a costela, ela tinha formato de costela, mas ela não era uma costela. Ela era um hambúrguer. Mas era um hambúrguer. Tipo, sabe qual é? Entrou na forma, mas até os ossinhos eram de hambúrguer, cara. Era tudo de hambúrguer. Ai, que nojo, cara. Caraca, que horror, e o pirê era uma parada escrota de amido. O cara falou que o gosto era insuportável. Era um stuff, sabe qual é? Cara, uma massa escrota, nossa, que eles diziam que era purê. PF a 80 centavos no supermercado é lixo. Não pode reclamar, né? Não é comida, é lixo, cara. É. Você não pode reclamar. Vamos lá, você recebe o que você paga. É, isso aí. Não é questão do preço da comida. É sim. Você pode comer um sanduíche por um dólar, um euro, sei lá. Agora, você falou assim, o negócio que eu estou propondo pra você é o seguinte. É se fuder você barato. Você vai comer se 4 ossinhos de costela e purê de batata por 80... É que nem você chegar no Outback e falar assim, eu quero comer uma costela com purê de batata por 80 centavos. Se o cara pegar a caixinha, porque isso deve vir numa caixinha, imagino que isso vem na caixinha, bem, e nessa caixinha devem ter letras que compõem palavras. E deve estar lá dizendo, isso não é... Alimento. Alimento. Isso não é costela. Isso não é, isso não é, isso This não is é. This not yogurt. É. Deve ter. Tem sacanagem. É. Eu me lembro bem, em 95, eu estava nos Estados Unidos fazendo lá o hambúrguer. Peguei o sal, aí joguei assim em cima do hambúrguer e eu achei espetacular. Porque quando eu olhei o tubinho de sal, eu vi que tinha várias letrinhas muito pequenininhas. Vamos ver essa merda aqui. Aí tava lá ingredientes. Cloreto de sódio, acho que era 0,02 ou 0,2%. O resto era química. E aí tava dizendo, isso não é sal, isto é sabor similar a sal. Que isso, cara? Juro. Sal sintético. É um negócio químico que dá gosto de sal. Sabe por quê? Porque sal faz mal. Mas nos Estados Unidos tem essa maluquice dessas comidas fakes que não são comida, né? Tudo processado. Tanto que a gente foi no mercado quando a gente esteve lá em 2010 e a gente ficou chocado ao ver alimentos escritos assim, real food. Tipo, é o diferencial da comida ela ser realmente comida. Exato. Como é que você sobrevive a isso? Isso, JP? Ué, você tem que saber o que você quer comprar, né, cara? Como qualquer produto que você vai comprar na vida, você tem que saber o que você tá comprando, leia. Existem ainda certas restrições, cara, que nem o que tá brigando aqui sobre essa parte, de composição de comida. Nem tudo é divulgado no que tá no rótulo que você tá comendo. Existe uma briga séria aí pra regulamentar isso. O problema é que essas fábricas de comida agora são as mesmas fábricas que produzem agrotóxicos. Tá uma briga filha da puta. Mas você tem que procurar se informar e comer. Na maioria das vezes é comida. Você vai ter a parte lá do que é altamente fake. Você sente a diferença até pelo preço, né? Quando você vai de um pro outro. 80 centavos, né, amigo? Olha, eu tive uma endocrinologista que dizia que a indústria alimentícia devia ser tão perseguida e taxada pelo Ministério da Saúde quanto a indústria tabagista. Que devia ter propaganda de comida na TV e no final botar a tela azul gigante. Ó, cuidado, tu vai morrer, essa porra vai fuder tua vida. É verdade, é um problema estrutural de sistema. Pô. Você comer fast food é mais barato do que você comer uma comida boa. Tem coisas subsidiadas aí pelo meio do caminho que você deveria se alimentar, né? Então o sistema é meio confuso. É, porque ele fala assim, ah, o cigarro é cancerígeno, cacete, tem comida que é cancerígeno também aí, na prateleira do supermercado, ninguém fala nada, né? Quer ver uma parada que é punk? Batata frita. Ah, já vem você. A portuguesa vai ouvir esse programa. Isso é importante. Isso aí me livra disso, cara. Me livra disso, me deixa a batatinha. Mas a batata que você faz em casa ou a batata frita que come na rua? Que você faz em casa, naturalmente ela tem uma substância que normalmente não é cancerígena, mas quando você esquenta a batata a uma temperatura absurda, que é o óleo quente, ela se torna cancerígena. Ah, você tá brincando. Tudo em algum momento vai se tornar cancerígena. Olha, tudo, tudo, meu irmão. O Fred Flintstone fumou a vida inteira, e aí? olha só, calma aí. A gente não tem nenhum profissional, nenhum engenheiro de alimentação aqui, nenhum médico, então vamos, por favor, todo mundo pesquisar todas as lendas que a gente tá falando aqui, não tomar como verdade, por favor. Tem que ter um disclaimer agora. Porque senão a indústria da batata frita vai bater na nossa porta. A indústria da batata frita. Eu posso falar que, por exemplo, o Imperial Bacon Dog desobstrui as artérias. Exato. Né, cara? Se você for comer uma batata de saquinho, você pode comer tranquilo, porque ela não é batata, né, cara? Não, mas e aquela batata gostosa, a tal da lutosa, lustosa, lustrosa, aquela merda? Aquela que vem no saquinho, que ela vem congelada. Aquilo faz mal também? Diz que não. Cara, olha só. Deve fazer mais mal, né, cara? Ah, meu irmão. Puta que ela deve pariu. Ter conservante, né? Você sabe que não se pode congelar batata, né? Batata... Pode, eu compro congelada, eu compro quilos. Não pode congelar a batata? A batata, você vê, a batata? Você não pode congelar, porque senão você fode a batata. Fode a batata? Que isso, American Pie, velho? Não, sério. Eu conheço. Ó, dono de restaurante já me falou isso. Não pode congelar batata no restaurante porque a batata, depois que descongela, não é mais a mesma batata. Fudeu a batata. Caraca, eu vi. Ah. O Larica Total deu a dica de botar a batata no congelador pra quando ela... Não pode congelar batata. Quando ela vai pra frigideira, dá um chablau? Eu acho que quando congela a batata, enfim, a água dela congela. Quando descongela, ela fica meio... Como assim, uma textura de areia. Ela não fica boa mesmo, não. Vira um soufflé, vira um soufflé. Pode a batata. Vira um soufflé, é errado. A batata frita... congelada, ela pra não ficar escrota, ela tá cheia de química de alguma merda que também vai te... Tem uma batata que não, é muito boa, não tá, cara. Não, não chama, tá, olha não. Só. Batata, recomendo, inclusive, vale a viagem. Olha aí. Vale a viagem. Vai na Majorca de Petrópolis e peça batata pastel ou batata soufflé. Eles entendem pelos pra dois que nomes. Que eu vou fazer isso, que se tem aqui embaixo, aqui do lado de casa, a gente não comeu tem, lado não tem na Majorca do Rio de Janeiro. Tem, porra. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não, não outro é, dia não eu é. Fui num restaurante aqui em Curitiba, tinha lá batata soufflé. Eu falei, ih, que beleza. Pedi, vem aquela batata murcha, a batata mesmo. Parece um pastel de vento, a de Petrópolis. Não tem igual. Ei, seu maluco, a gente pediu, tava eu, você, o Batata, o Johnny Ken, a gente pediu batata pastel. Me lembro só de Petrópolis. Foi no mesmo dia que tu comeu uma empada croquete, mano. Interessante esse negócio de comida que não é comida, né? No livro Belas Maldições, do Neil Gaiman, a abordagem que ele dá pra isso na história é muito maneira, né? Que você tem os cavaleiros do apocalipse, um deles é a fome, e ele tá matando as pessoas de fome, alimentando elas com comidas que não nutrem nada, né? Food, né? Então as pessoas comem, engordam, mas vão morrer de fome, de qualquer maneira. Muito maneiro isso, cara. Nessa mesma levada do junk food, tem aquele filme Super Size Me, né? Porra, pode crer. Eu nunca vi, cara. É maneiro esse filme. Maneiro pra caralho. É. O cara, bem legal. E esse filme prova uma coisa: exemplo não leva ninguém a nada. Porque eu vi o filme, fiquei chocado. Puta, não mudou nada na minha vida. Mas aquele, o filme também, o cara vai ao extremo da parada, né? Que era pra fazer a pesquisa, o cara vai comer só aquilo. Pra quem não assistiu, né? O cara era um cara que tinha uma vida normal, uma alimentação maneira, não comia mal, comia bem. E aí o cara se propõe a se alimentar durante um mês, se eu não me engano. Todo dia. Sim. Todos os dias, 3 vezes ao dia, só de McDonald's. Tudo que ele comia ou bebia era do McDonald's. Exato. Até a água do McDonald's. A dieta do palhaço. E aí o McDonald's tem essa parada que você, né, tem... Tinha, não tem mais. Desde isso não é. Não tem mais depois dessa parada, exato. Que eles te ofereciam tudo grande, né, o Super Size, né? Por isso que o nome é Super Size Me. É. O Brasil eles oferecem ainda, hein? Se ele chegasse lá e pedisse a comida e o atendente falar, vai querer o Super Size? O cara, puta, manda ver. E aí o cara foi pra merda, meu. Comeu McDonald's um mês, desregulou o cara todo. Colesterol. Esteatose hepática nível estou morrendo. Que é gordura no fígado, né? Foie gras, exatamente. Fizeram foie gras do cara. É muito sofisticado. Outro dia eu tava zapeando na Apple TV, vendo os documentários, e teve dois. Eu botei lá no wishlist, não me lembro agora o nome deles, mas falando exatamente sobre fazendas e criações pequenininhas, tá? Onde o cara, sei lá, produz lá o porquinho, produz a vaquinha, animais de corte. Uma coisa natural, o quão natural isso possa ser. Orgânico. É, não industrial. E vendia a carninha. E aí o governo vai lá e pá, não pode. Você não pode vender isso porque isso não está dentro das regras do, sei lá, sanitário, do FDA. Né? FDA. É, não está dentro do FDA, você não pode. Isso aqui deve estar cheio de vírus, bactérias e o caralho. E acaba com as vaquinhas do cara, porque ele tá vendendo uma comida que não é baseada dentro dos padrões, entre aspas, seguranças do FDA. Mas porra, se o que eles vendem, todo mundo sabe que aquela carne não é carne, que aquele sal não é sal, que aquele, sabe, não é, a carne de verdade não pode, porque pode ter a doença da vaca louca. Muito doido, né? Eu entendo que a intenção deles é regularizar pra evitar doenças e tal, mas é, você pode ver por um lado que talvez os padrões deles deixem passar coisas muito piores, né? Uhum. Pois é. Não vai ter a doença da vaca louca, mas você vai ter 30 mil hormônios que fodem você, cancerígenos, acho que teoricamente são legais, né? É complicado, muito, né? Muito doido, né? Muito doido, com certeza. Aquele meu tio que eu falei lá atrás, do que tinha uma fazenda em Goiás, quando ele viajava, por exemplo, para visitar a gente no Rio, os outros parentes de São Paulo, ele via com a mala do carro com um container com carne. Porque ele dizia que não comia da carne que você comprava no açougue no Rio de São Paulo de jeito nenhum. Caramba. Entendeu? Ele vendia esse tipo de carne, mas ele reservava umas outras vagas lá pro consumo dele, entendeu? O cara viajava e levava a própria carne. Ele levava a própria carne, cara. Esse na mala do carro. Um nível de sofisticação. Bonito. Eu jamais sonhei. Isso é bonito, hein? E você se espelhando no Mauri Júnior, tá vendo? Porra. Que merda. É lógico. Tu acha que o cara vai comer aquele boi Ben Johnson, brother? Comida japonesa. Todo mundo gosta aqui de comida japonesa? Eu alguém não suporta? Eu também não. Eu não gosto. Pô, como tu não gosta? A gente foi contigo no restaurante japonês fodão aí, em Orlando? Eu comia comida do grill japonês, eu não comi sushi, essas coisas. Porque quando você fala comida japonesa, a galera automaticamente vê um peixe cru. Cara, sabe o que? Que é uma febre, a nova batata recheada, aqui pelo menos em Santos, não sei como é que são nos outros lugares, é temaki, velho. Santos tá realmente uma década, né, atrás, atrás do Brasil, cara. É a febre do verão de 2013. Temaki. Temaki, né? Só chegou agora. Não. Veja bem. Já tem temaki há muito tempo aqui. O problema é que agora abriu uma quantidade absurda de temaki. Fecham todos os botecos e abrem temakerias. Comida tem moda também, né? Comida, assim como tem roupa, música, essas coisas. A comida também tem moda. E a moda pega e fica um tempo lá em evidência. E a comida japonesa, no Brasil, ela mudou muito, né? Você entendeu que não é mais de restaurante japonês, é restaurante nisso. isso aí. É, com certeza. Aí, como diz o nosso amigo Cris Dias, virou Brasil, né? Não é só esfirra. Do Brasil. Não, é, não é só no Brasil. A esfirra. Esfirra é de carne, cara, e é de carne de carneiro. Uhum. Aí chegou no Brasil, tem esfirra de carne, escarola, catupiry, calabresa. Virou mini pizza, sacou? Sim, comida mexicana, por exemplo, hoje eu tava pesquisando pro Cozinha de Jack um prato mexicano, que eu faço sempre, só que eu queria saber da história e tal. Chile. Não é mexicano, cara? Ah, chile, esse é um prato que você faz há muitos anos, gente. Ah, não. Mas eu... Aqui era bonito, rapaz. Mas o molho é o mesmo, né, cara? Não, então, tem duas coisas do chile. Uma que não é do México. Se você for no México e perguntar de chile, na maioria dos lugares do México, chile é só a pimenta, né? É que nem a portuguesa que tava na Alemanha perguntando onde que era a melhor batata roxa da Alemanha, os caras não faziam ideia do que ela tava falando. Ela inventou que a batata roxa era alemã e não era. Com francês na França. E minha decepção quando eu pedi um chucrute e não tinha chucrute. Não tinha chucrute? Não, chucrute é só no Brasil. Nome. É sauerkraut, né? Sauerkraut, exatamente. Que aqui nos Estados Unidos eu gosto de botar exatamente no cachorro quente, né? Bota sauerkraut. Fica bom. Exatamente. Fica bom. Fica. Caraca, chucrute é uma portuguesação de sauerkraut? É. Puta que, por isso que não tem na Alemanha, gente. Onde está o chucrute? Não tem. E o chile não tem feijão também, que é chile com carne e virou chili beans. Aliás, semana retrasada eu comprei um potinho de molho de chile da Heinz. Aí... Esse programa tá uma beleza. Tá uma loucura, cara. Você bota o bico. Eu bato bip em cima. Comprei um potinho de molho chile. Vou botar, o programa vai ser o código morte, né, cara? Aí eu tinha uma carne moída aqui pra fazer alguma coisa, macarrão, alguma coisa. Ah, vou botar isso aqui, né, um pouquinho pra ver se tá bom. Aquela merda daqueles potinhos, lembra aqueles potinhos de vidro antigos, de ketchup, que era o inferno? Você fica batendo no fundo, não saiu, não saiu, não saiu, não saiu, não saiu. Pô, saiu tudo, saiu tudo. Caralho. Aí eu falei, ah, foda-se, né? Caiu, fazer o quê? Vou pegar a colher e vou botar de volta pra dentro, junto com a carne? Não, né? Maluco. Primeira garfada, minha careca escorria de cair no olho, sacou? Falei, caralho, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom. Eu escorria, parecia que eu tava correndo e comendo chile. Isso aqui nos Estados Unidos é foda, o nego se amarra em pimenta violentamente aqui, né, cara? Tem uns desses chicken wings que o nego come em esporte base, pô, assim, vendo o jogo, é clássico tu comer. Porra, chicken wings. Meu irmão, uma vez eu fui com o Marco Gomes, do Jovem Nerd, no Hooters, aqui no Brasil, que agora tem, né? Uh-huh. E pedimos essa merda. Caralho, meu irmão. Na primeira asinha, a careca já ficou, sabe qual é? Orvalho, sabe aquele negócio de orvalho? Mas aqui, nego, é profissa. Tu escolhe o grau da pimenta que tu quer, entendeu? Que então. Começa da suave e vai até a bombeiro, sabe? Vai. Existe uma tabela de pimenta, né? Não sei se vocês conhecem. Mas é foda, sabe por quê? Eu acho maneiro os caras tentarem regular o nível de ardência da pimenta, mas, cara, isso é uma parada muito particular de cada pessoa. Tem gente que pega a pimenta nível 300, bota na língua pra escovar os dentes, maluco. Outro dia a gente foi num restaurante indiano aqui em Curitiba, o cara botou uma pimenta calabresa, falou, essa aí é nível 3, é light. Puta, fiquei brilhando na hora mesmo. Existe uma pimenta que chama Nagabuchi Jolokia, que é a Ghost Pepper. Não sei se vocês já viram um vídeo. Ela é 10 mil vezes mais forte do que o Tabasco, por exemplo. Putz, 10 mil vezes? 10 mil vezes. Não, ela é essa que quando o cara vai manusear tem que ter luva, máscara e o caralho? Isso. É. Agora já descobriram que tem uma que é mais foda que essa, mas essa tem uns vídeos no YouTube de nego comendo e falando qual é a sensação. Não arde. Ela dói. Nossa. Parece que você tomou um soco na barriga. O nego começa a tomar leite desesperado e vomitar o leite, tá ligado? Me lembrei da minha sogra aqui, que a gente foi no restaurante, ela, acho que eu vou comer esse aqui. Penny é o diabo. Eu falei, olha. Falei, eu não sei exatamente o que tá nele, mas eu não recomendo, cara. Esse negócio de pimentas e coisas ardidas, eu me lembro como se fosse hoje, porque aquilo marcou. O nosso amigo Magrelo, que vocês conhecem também, primeira vez que nós fomos ao restaurante japonês, eu, Dudu e ele, a tua mesa, potinho de coisa verde. Nossa, que bonitinho, o que que é isso? Ah, isso daí é uma massinha gostosinha, bem levinha, come um pouquinho. Pegou uma colher, partiu aquela metade daquela bolota e me deu. E o babaca aqui botou na boca e engoliu. Caraca, tu comeu wasabi metade da bolota. Em níveis insalubres, em níveis insalubres. O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, meu irmão, eu acho que eu comecei a ficar careca ali. Caralho, eu suava e a boca queimava e os olhos escorriam e eu não conseguia respirar. E o máximo que eu conseguia ver daquele mundo embaçado de dor que eu tava era o Duda na minha frente com o dedo apontado rindo, com a mão na barriga. Caralho, se eu sobreviver, eu juro que eu vou dar uma porrada nele. É, eu já, a primeira vez que eu comi pimenta pra valer mesmo, eu fui num restaurante mexicano, o cara falou se queria fuerte, eu falei fuerte. Puta, meu irmão, era fireball no banheiro, bravo. Geralmente o problema não é quando entra, né? Quando sai. Não, mas aí problema pra quem tem problema também. Sai cauterizando, né, meu irmão? Não, querido, não. Eu uma vez eu tava ali no, naquele bar irlandês ali. O Shenanigans, muito obrigado. E já bêbado, né? Bêbado quando eu bebia, completamente bêbado. Eu tinha tomado 3 garrafinhas de Erdinger. E aí, na merda, né? Fazer o quê? Aí pedi um nacho com chile. E ninguém quis comer. Fui comendo nacho com chile, nacho com chile, nacho com chile, nacho com chile. E aí ficou aquela babinha, aquela gosminha, né? Aquela aguinha de carne com pimenta no fundo. E eu, como já devo ter dito anteriormente, bêbado, peguei o prato e comecei a lamber o prato. Beleza. Beleza. Bons tempos. Bons tempos. Bons que não voltam mais. Jamais. Basicamente, a pimenta toda, eu pelo menos gosto de pensar assim, estava no prato. Exato, sim. No pelo outro menos dia, a melhor parte. É, pelo menos a parte que saiu no outro dia como se eu estivesse defecando cera quente. Agarrado. Sabe aquela cena de desenho, de filme? O cara agarra, assim, debaixo do vaso e estica a perninha pra frente e fica se tremendo todo. O sanitário com alça é uma necessidade. Cara, esse negócio de comida, eu tenho um problema, que são os elementais das comidas. O quê? Eu devo ter feito muito mal a certos alimentos que eles me atacam. Por exemplo, existe o elemental do Toddy. O quê? Do Toddinho. Tu gosta do Toddy? Eu gosto, não, mas eu adoro a comida. Ele gosta. Ela que não gosta de você, né? Ah, ela que não gosta de você. Exato. Eu, azia? Não é, cara. A comida me ataca fisicamente. Você não tá entendendo. Uma vez eu fui tomar um Toddinho, furei a caixa com o canudo e ao invés do Toddy ficar lá dentro esperando, ele saiu todo como se fosse um gênio. Um gênio da lâmpada. Deslocou tua retina. Meu irmão, ele explodiu no meu peito, cara. Cheguei, tava indo pra faculdade e cheguei cagado de... Tive que botar a camisa ao contrário, essa minha... Não, sabia que não era leite puro, né? Senão você ia ganhar um colar de pérola. Uma vez eu tava viajando comigo imaginário e a gente foi jantar, pedir um canapé, qualquer merda assim, um antipasto, um acepipe, sei lá como é que chama. Cara, eu peguei a torrada, quando eu fui morder, toda a massinha, o Gary que tava em cima da torrada, pulou em cima de mim, cara. Ficou aquela mancha branca, sabe qual era, de maionese, sei lá que porra era aquela na minha camisa. Cara, e a gente tinha saído pra night, né? Tava arrumado, né, cara? Eu lembro que a revolta nesse dia foi tamanha que eu dei um tapão assim no peito e consegui sublimar a comida. Sabe, eu consegui impedir que ela entrasse na trama do tecido, cara. De tanto ódio. Eu raspei assim, tá, filha da puta, sabe? Era um negócio de camarão, agora que eu tô lembrando. Eu acho que é por isso que eu não gosto de camarão. Esse foi no restaurante que foi com o Sr. K, que no final a gente fez as contas pra pagar e a gente ficou contando moeda no final. Lembra? A gente saía fazer uma orgias gastronômicas, né? Comíamos que nem filhas da puta. Aí, nesse dia, a gente tinha comido pra caralho. Era entrada, era primeiro, segundo, terceiro, era primeira sobremesa, café, segunda sobremesa. Cara, nego não aguentava comer mais nada. O Sr. K vira e fala assim: faz aquele palito hidráulico, sabe como é? Você puxa no dente? Isso. E ele fala assim: é, acho que vou pedir uma Floresta Negra. Caraca, meu irmão, passou o primeiro cartão, deny, o segundo cartão, deny. Todos os cartões de crédito dando negado, a gente começou a tirar dinheiro de onde não tinha, contando moedinha pra pagar a conta, cara. Por causa da porra da Floresta Negra do maluco. Ah, foi a Floresta Negra que estourou. Foi, Floresta, porque tinha o dinheiro contado. Mas aí eu esqueci. Eram tempos mais simples, Jovem Nerd. Eram tempos mais românticos. Cara, eu lembro de uma vez. Cara, a gente foi comendo filé de ouro. Pedimos uma peça de 1,5 kg. Ainda pedimos bolinho de bacalhau, acompanhamento, arroz, batata, farofa. Vai precisar de tudo. Pede, pede. O Fred só falou assim, pede. Caraca, meu irmão. Vocês lembram do desenho da Turma do Pica-Pau, do cachorro que fica meat, meat, carne, não esqueça o molho e ele explode de tanto comer? E o gato no final entra na sala de cirurgia, mete um funil na boca do cachorro e fala, finalmente eu trouxe o molho, e escrotiza o cachorro. Cara, é assim que a gente saiu da parada. A barriga, meu irmão. Rasgando estria, bro. De dormir de barriga pra cima, a noite toda gemendo, né? Nossa, mano? E uma sede, cara, grotesca. Uma sede louca. Porque a carne dá muita sede. Aquela carne salgada, filha da puta. Aquela farofa de bacon, cara. Puta que... E a ideia genial depois foi, então vamos parar pra tomar café e beber água. Isso era o quê? Meia-noite, meia, uma da manhã? Isso, puta que pariu. Passou uma noite inteira acordado, travado, por causa da quantidade de café absurda que a gente tinha tomado. Caraca, a carne, ela não demora 3 dias, ela demora uma semana pra sair de onde você, cara. O pior da quando você come assim, essas quantidades, quando a gente comia, né, essas quantidades absurdas de carne, o que mais me deixava, assim, acordado durante a madrugada era, tá bom, está doendo e eu estou morrendo de sede. Se eu beber água mata a sede, mas vai doer mais. Se eu não beber água, vou continuar com sede. Talvez continue doendo onde está. E aí, o que você faz? Invariavelmente eu bebia litros d'água e doía mais ainda. Era mais tempo de barriga pra cima, gemendo, pedindo pra morrer e você não morre. Eu não durmo sem hidróxido de alumínio do lado ou magnésia bisurada, velho. Magnésia bisurada? É foda, velho. O Tucano tem um programa de culinária, não come peixe, como pode? Você não come peixe? O cara fez um prato de salmão e não provou, cara. Como assim? Que vergonha. Do mar só como sereia, Bimbo. Pirradinha, né? Então, peixe, eu acho que, eu pelo menos, pessoalmente, é uma comida boa, saudável e que não tem... A gente não tem que comer mais peixe, sabe qual é? Porra, não tem um hábito de comer peixe e tem vezes que eu acho peixe melhor do que carne, entendeu? Às 3 horas da manhã, com insônia, você acha peixe melhor que carne. É. Então, possível, tem cara. Dia que eu quero ir na churrasca. Não, olha só. É que a gente come muita carne, maluco. Come muita carne. Demais. Aí você fica enjoado. Você tem que comer outras paradas. E come peixe, cara. Eu tenho comido bastante peixe e eu gosto, cara. Pô, peixe é muito bom, cara. Do mar, assim, o que é a parada que eu mais gosto mesmo, peixe. É, não. Como é não? Carne, é peixe, cara. É outra coisa. Ah, mas é bom, é leve, rapaz. É gostoso, é leve, tem proteína bom, também é leve, e tal. É, cara. Tô com telefone, né? E não tem alma, o que é importante. Não tem alma, exatamente. Você pode comer sem culpa, né? Exatamente. Você pode ver um peixe no aquário e mandar, eu quero este aqui. É isso, exatamente. Ah, tu come peixe assim, ô Jovem Nerd? Esse. Eu comeria esse, ó. Esse aqui, vai. Não tem alma, rapaz. O restaurante que você escolhia o peixe, a truta, o cara ia espetava e fazia. Você foi? Eu não como peixe, minha religião não permite, né, pô? Cara, minha religião não permite. O cara tem a religião do Aquaman. Aliás, outro dia saiu no Big Bang Theory. Aonde que o Aquaman caga? Eu vi isso. Boa pergunta, hein? Mas de qualquer forma, o peixe é muito gostoso, o peixe é muito bom, mas eu acho que o peixe sempre deixa uma sensação assim de, tá bom, e aí, qual é agora o prato principal? Exatamente. Rapidinho, tu tá com fome de novo, eu né? Só tô satisfeito pois quando é. Eu tenho dificuldade de levantar da cadeira. A comida, tem que pesar. O peixe não vai te proporcionar não isso. Não vai, então, é verdade. Você tem que comer um peixe, e depois você come um pudim inteiro, aí você... É que essa é a maneira errada de comer. É. Não me venha querer botar regra e me dizer que existe maneira certa de comer. Tem maneira certa de comer e a gente tá gordo porque a gente não come da maneira certa. Caraca, se eu tivesse comendo errado, eu estaria magro. Estou acertando. A maneira certa de comer é você parar um pouquinho antes de ficar cheio, entendeu? Então, tipo assim, você tem que parar com aquela vontade de eu comeria um pouquinho mais, entendeu? Eu só paro quando eu tô com vontade de chorar. Se você, antes de comer, que nem desgraçado, que nem se não houvesse amanhã, tivesse corrido 20 quilômetros no parque, não ia engordar, cara. Bonito. Exato. Bonitão, se eu sair daqui e correr 20 quilômetros, não vai ter amanhã. Não. Não. Eu não consigo mais comer do jeito que a gente comia. Não, eu não como. Ninguém consegue, cara. É, eu acho que isso é coisa da infância, né? Ninguém mais desafia a churrascaria como a gente desafiava, cara. É, não dá, não dá. Pô, antigamente eu ia pra churrascaria e eu dava medo no mestre, cara. Tem um restaurante de esquina Roots lá em São Paulo, que volta e meia, Zagal e nosso querido senhor Z, nosso amigo Vamos. E eles servem lá um paralelepípedo à parmegiana. Caraca, chama Degas. Esse vale a pena dizer o nome. A gente falou o nome de tanta gente, hein? Degas. Degas em São Paulo. É um clássico. É um pé sujo, safado. É um atendimento de merda. Puta, assim que é bom, né, cara? Que saudade de Barra Lagoa. Barra Lagoa feelings. Exato, exato. E a gente come uma coisinha que a gente comia no Barra Lagoa. O bife à parmegiana. Garçom de paletó branco, sabe? Não, branco, né? Branco é vontade sua, né? Mas, cara, a gente pediu o filé à parmegiana e o cara trouxe uma lasanha. Uma lasanha pra quatro pessoas. É. Cara, sem sacanagem. É o paralelepípedo. Eu não imaginei que ia existir um bife quadrado de 2 palmos de largura. 2x2. É 2x2 e alto, meu irmão. Tipo, 4 dedos, cara. É o Tesseract pra mediana. Puta que pariu, cara. Que negócio fantástico. E a gente foi derrotado. A gente não consegue. Não dá. Não dá. Sobra sempre. Tem um pé sujo na travessa do ouvidor que atende pela alcunha de Esquimó. Nossa. Agora é o Nerdcast pra adulto. Como é que você descobre que você tá na frente do Esquimó? Porque tem um letreiro escrito assim, quase que de forma rupestre, tá? Escrito Esquimó. Então você, Esquimó. Pra você ter certeza, você olha imediatamente pra trás, né? Você vai estar de frente pro Esquimó, você olha pra trás, aí você vai ver a laranjada eletrônica. Que é isso? Aí você entra no Esquimó, tem um balcão que ele vai assim pro fundo, né? Do restaurante. Aí ele cai pra direita, anda assim uns 4, 5 metros, aí vai mais um pouquinho pro fundo do restaurante, aí vai pra esquerda, uns 4, 5 metros, e vai fazendo esse zigue-zague até o final do restaurante. E são cadeirinhas, banquinhos, né? Um do lado do outro. Há uma distância suficiente pra você sentar, mas não tem distância suficiente pra você ter espaço pros braços. Então você cutuca o cara do lado. É. E aí tem um cardápiozinho que é bacana que não tem preço no cardápio. Ah, excelente. O cardápio não tem preço porque você paga um preço único, né? Ah, tá. Buffet, é buffet. É o buffet, é o buffet. Você senta. Buffet, né? De balcão? Calma que piora. Quando você sentar ao balcão, olha pro desenho que tá em cima das chapas, que são umas 4 ou 5 chapas lado a lado, tá? Como é que é o desenho? Imagina a Antártida com esquimós. Não tem esquimó na Antártida. Imagina a Antártida, esquimós, 2 esquilos correndo no gelo. Esquilos. Esquilos, aquilo que tá desenhado tem que ser 1 esquilo. Na proporção com aquele rabo é 1 esquilo. Do lado direito tem 2 caravelas. Beleza, aí você pega aquele menu, né, de 1800 e tiruliruli. E qual é o padrão? Arroz. E aí você tem feijão preto, feijão carioquinha barra manteiga. Você tem farofa. Você tem salada. Você tem hamburguesa com queijo. Hamburguesa com cebola. Hamburguesa com queijo e cebola. Você tem bife. Você tem bife milanesa. Você tem bife acebolado. Tudo tem batata frita, tudo. E você tem macarrão, tá? Salada, alface e tomate, né? Só pra... Tomate, ponto. E tá bom pra caralho. Normalmente você senta ali, você tem que ser um cara ágil, você já tem que ter ido ali outras vezes, porque é muito rápido, tudo é muito rápido. Você senta, o garçom já fala: ei, vai querer o quê? Vai querer o quê? Fala, fala, vai querer o quê? Uhum. Tipo o vídeo lá do Spoleto. Fala, vai querer o quê? Quer o quê? Fala, fala. Pede, você já... pede. Pede. Irmão, arroz, carioquinha, hamburguesa com queijo, cebola e batata, toneladas, valeu. E o cara já vai embora. E aí tem um outro maluco lá que ficam fazendo. A chapa, o bacana da chapa é que a chapa pra parede, quando eu ia pelo menos, não tinha nada que protegesse a parede. Então, quando o cara botava o bife, como é que ele fazia? Ele pegava aquele raspador de massa de parede, sabe? Sei. Espátula que chama. Ele botava dentro de uma baldaça de óleo, tirava e fazia um chublego. Né? Botava o bife ali. Mas aí veja bem, aquela merda espirra e vai pra todos os lugares, inclusive nele e na parede. Sim, claro. Mas, pô, peraí. Higiene acima de tudo. O cara tem que raspar a chapa, não tem? Uhum. Sim. Raspa a parede também, porra. Eu vi o cara raspando a chapa mesmo. Você viu ele raspando a parede? Parede. Ah. Raspou a chapa, tirou o excesso assim no cantinho, sacou? É. Um lugarzinho pra você botar o excesso da gordura ali, já cai. Negócio profissional. Aí fomos uma vez, um grupo, um colega nosso, sentou. O cara falou: vai querer o quê? Ah, vou querer uma salada com um arrozinho branco. Aí o garçom já olhou e falou: porra, tu tá de sacanagem, né? Juro. Tá de sacanagem. Não, não, saladinha. Caralho. Tá. Você vai querer beber o quê? Pô, refresco de maracujá, né? Aquela água suja com gosto de maracujá. Eu vou querer um mate. Quando você vai no lugar desse, é uma obrigação você tomar algo ácido. Garçom me vira pro outro garçom e manda: Almeida, o Japa quer tomar mate, esse broxa aqui, ó, traz o mate pra ele que não serviu ele não, e foi embora, meu irmão. E largou o cara lá, não serviu o Japinha. Não serviu. E o cara ficou puto, perdeu o tempo dele, né? Comeu do mesmo jeito. Comeu a mesma comida que todo mundo, tomou o mate dele, sem açúcar, sem gosto, sem nada, e saiu puto, nunca mais voltou. A gente riu pra cacete. Porra, o cara vai num lugar desse pé de mate, cara. Mate, eu queria comer uma salada e um mate. Nego comendo aqueles pratos de um palmo de altura, sabe? O cara senta ali, me dá 3 folhinhas de alface, tomatinho, uma cebolinha, bota aqui um pouquinho de macarrão do lado e um mate. E o cara, rola? Tu quer rola? Só faltou isso mesmo. Rola, quer rola? Com cabeção rola, assim? Rola grande, cabeção, galera. Batendo na cara. Que outros restaurantes fudidaços vocês se arrependeram de ir? Escalada, que compete com o Esquimó. Como é que é? Só que a Escalada tem uma porta de vidro e ar-condicionado. Você vê que é uma parada elitizada. Sim. Eu fui num restaurante por quilo aqui uma vez. Você podia comer R$4 e se servir à vontade ou pesar, sacou? Uhum. Aí saiu eu e meu irmão, saímos da praia. Era de um coreano. E aí a gente tá lá servindo. Vamos comer uns R$4. Só a única coisa que não podia era você deixar no prato, porque senão pagava o dobro. A gente até brincava e falava que ia pagar dobro. Aí... pagar dobro. Aí fomos no pagar dobro. Tô lá botando arroz, de repente na farofa, assim, na bandeja da farofa, começa a passar uma baratinha. Ah, que bonito. Aí eu cutuquei assim meu irmão, falei assim, caraca, olha isso aqui, meu irmão. Aí, puta que pariu. De repente a barata caiu na farofa. Ah, não. Aí chamei o China, né? China, por favor, por obséquio, cola aqui no distrito. Aí ele chegou, perguntou o que que era, eu falei assim, olha isso aqui. Ele olhou, o que que ele fez? Eu imaginei que o cara ia levar aquela bandeja de farofa lá pra dentro, ia tirar a barata e ia voltar mesmo a bandeja. Sim. Mas ele nem se deu o trabalho, cara. Ele pegou a barata com uma colher, jogou no chão e virou as costas e foi embora, brother. Tô honesto. Foi honesto. Honesto, né? Vou dizer que não foi honesto. Você sempre enganado, preferia que ele fizesse isso lá dentro da cozinha. Cara, o restaurante mais asqueroso que eu já comi, tava pensando aqui. Foi em São Lourenço, claro. O nome do restaurante, pra evitar futuros processos, era Banana Metal Nobre. Cara, o restaurante era aquele restaurante Aquilo Standard, com aquele... com aquelas comidinhas boiando na gordura, aquele vidro anti-espirro, todo imundo, sabe? Uhum. Mas a parada que chamava a atenção, que era o diferencial, era quando você saía do restaurante. Você passava por detrás dele pra ir pro estacionamento, pra tal, e tinha uma respiração da cozinha, sabe? Um duto de ventilação, um exaustor assim, e escorria de pingar gordura, cara. Eu nunca vi na minha vida um restaurante transpirar gordura, cara. Cara, era muito escroto, cara, era muito asqueroso, ai, cara. Um negócio que eu percebi nessa Escalada, aí que eu parei de ir nele e comecei a ir no Esquimó, porque no Esquimó eu via a comida sendo feita, é que no Escalada era um negócio assim, segunda-feira tinha bife, terça-feira tinha bife acebolado, quarta-feira tinha bife, sei lá... com alho, com a joia da aranha. E sexta-feira, sempre tinha estrogonofe. Era uma escala, a escala do reaproveitamento. Muito exato, bom. Eu parei, falei, não, chega, eu vou ser agredido, mas eu quero que seja honesto, não quero que o cara minta. Uma dica pros neófitos aí de churrascaria, picanha ao alho. Isso, boa dica. Não coma picanha ao alho, cara. Boa dica, isso aí. É picanha velha. É velha, exatamente. A picanha que sobrou e o cara bota alho pra disfarçar o gosto. É uma boa dica até quando? Por exemplo, pastel de carne. Eu sabia que ele ia pegar mais coisa. Todo mundo sabe da onde vem o recheio do pastel de carne. Caralho, eu vou pagar 70 pau pra entrar numa churrascaria pra comer pastel, velho. Ah, pastelzinho é bom. Nossa, pra caramba. Tá bem, tá indo na churrascaria de 70 pau, pô. Aqui em Santos é caro, não é que nem Curitiba, não. Uh-huh. E não é tão bom quanto o Jardins aí. Aham. Uh-huh. Esse programa tá uma delícia. Esse programa tá um macacão de Fórmula 1 e a gente tá levando nada. Nada, né, cara? Puta merda. Mas o pastel de carne, todo mundo sabe que vem das sobras. E ele não perde o valor nutricional dele por causa disso. Deixa eu te o valor nutricional da carne que já foi cozida 3 ou 4 vezes essa semana. Exato. Como eu estava dizendo, quando eu vou numa churrascaria, que eu pago caro, eu faço aquele tour no buffet e vou olhando. Mussarela custa R$30 o quilo. Ah, não, cara. É. Isso você não aproveita. Você pode até fazer valer o dinheiro, mas tu não aproveita, cara, a parada. Carpaccio, R$50 o quilo, R$70 o quilo. Então como? Pô, vou comer pastel, cara? Como? Eu vou na churrascaria com o único objetivo, comer carne. Eu nem passo no buffet, que aquilo ali é uma enganação. E come pastelzinho. O pastel tem carne. Puta que pariu. Eu prefiro aquele padrão de churrascaria daquele lugar que nós não podemos falar o nome, é Majorica, que aliás abriu de novo, parabéns. Temos parabéns, que ir lá, hein? Majorica está com 2 andares, quero comer lá em cima, parabéns, seu Majorica, parabéns. O salão bonito, tudo novo, um espetáculo. Mas eu prefiro aquele padrão, onde você vai lá e pede um pedaço de bicho morto e come aquilo até passar mal. É, mas aí é a churrascaria à la carte, né? Mas eu acho melhor. Do espeto corrido. Aí precisamos falar do Templo da Carne, né? Desconheço, ignoro. Templo da Carne é bom. A gente tá caprichado. Puta, eu nunca me senti tão pobre, cara. O Templo da Carne é só. Mas eu tenho o melhor T-bone que eu já comi. Eu gosto de T-bone, é difícil, porque o T-bone é uma carne difícil de preparar, porque ela ou pode ficar muito tostada lá de fora, ou crua perto do osso. Olha só, esse papo tá muito elitizado. Acho que a gente tem que voltar mais às raízes brasileiras. Então eu vou contar uma história de raiz brasileira. Feijoada. Ah, puta, eu adoro feijoada, cara. Meu prato é um dos meus pratos preferidos, feijoada, porque você precisa de uma cadeia de rodas pra voltar pra casa. Exato. É um dos poucos pratos que você começa a pensar, suar essa gosma preta é normal? Puta, mas a feijoada bem feita, cara. Sábado passado eu fui ali no Porcão Gourmet, na Lagoa. Demais. Estamos falando, vamos realmente deixar de elitizar esse programa. Vamos. Agora você foi Roots. Agora sim. Agora sim. Irmão. Que filha da mãe. Eu desenvolvi um padrão pra comer feijoada. Eu não sou muito fã das carnes. As carnes não me dizem nada. Eu gosto do gostinho. Pô, tu tá maluco. Eu sou maluco. Orelhinha, orelhinha. Você come e sente o pelinho da orelha? Ah, que doido. Aí eu não gosto. Pô, tá também. Aquela cartilagem, puta. Joelhinho. Ah, não. Eu prefiro também o tempero que deixa no feijão. Não, não. Pô, você não sabe. Não sabe o que você tá perdendo. Aquele croque-croque molinho, né? Olha só. A portuguesa uma vez inventou de fazer um detox. Podia comer nada. Cara, não podia comer nada. Já tava triste. Tá na moda de detox. Não, não, se você ouvir aí uns nerdcasts atrás que eu tava meio triste, não falava nada, era essa época. Pior que não falava mesmo, não. Aí eu peguei o... Falei, deixa eu ler esse negócio do detox aqui. Aí eu comecei a ler e falei, opa, pó de carne de porco. Feijoada. Caralho, achou uma brecha no detox. Caraca, meu irmão. Feijão é vegetal. Feijão podia. Podia feijão, podia. Só não podia o torresmo, que eu não faço muita questão. Caraca, meu irmão, mas eu nunca comi tão feliz na minha vida. Uma feijoada, cara. Puta que pariu, cara. No final, fiz Don Corleone, botei laranja na boca. Tá. Não, mas olha só, agora sacanagem da parte, irrelevante o prato. Quando você tá tristinho, tá chumbrega, que o seu dia foi uma merda, né? Que, porra, botaram fogo na sua fazenda, esquartejaram seu papagaio. Um bom prato de comida não dá uma alegria? Não é, dá uma seu alegria. Melhor amigo. Mas é aquela comida que te conforta. É. Né? Te abraça. A salada, ela nunca vai te animar. Aliás, salada não leva nada. Não, né? Vai comer a salada, tu vai ficar mais triste. Vai ficar mais na merda. Acabei de mastigar e não ganhei nada com isso. Agora, tu come uma feijoada, come uma macarronada, puta, aí tu fica feliz. Eu particularmente penso o seguinte, isso vai me cobrar um preço lá na frente, mas vai demorar. Sabe o que é overrated pra caralho? Bacon. Bacon é overrated, igual Nutella, cara. É gostoso, beleza, mas bacon é pra quem tem paladar infantil. É, cara. Não fala assim. É, cara, olha só. O bacon é maneiro, mas também não é essa porra toda, cara. Eu concordo que é overrated, mas não é pra quem tem paladar infantil, pô. A parada é foda. Olha só, presta atenção. O problema... Por que você tá falando assim de quem só te tratou bem a vida toda? É, cara. Que segura nesse coração, cara. Não, cara, a questão é que o bacon, ele é super valorizado. Ele é gostoso, mas não é nada demais. Olha só, você tem que ter raiva dessa garotada aí que endeusa o bacon, entendeu? Não do bacon. Bacon é legal. O bacon, eu leio o futuro na tira de bacon. Olha só, eu também achava o bacon super foda, mas o problema era a falta de parâmetro, porque eu não conhecia o Ramon, por exemplo. O Ramon, ele chuta a bunda do bacon pra longe. Ramon de Belotas. Porra, pancetta, cara. Pancetta. Aí a gente tá falando de comida. Exato. Então... Bacon dos deuses. Agora, é problema. O bacon, pancetta é um bacon que vem na costela de Zeus. Mas o problema é que não dá pra comer Ramon todo dia porque é caro pra cacete, cara. Entendeu? Aqui no Brasil. O bacon aqui no Brasil é muito ruim, cara. É 90% gordura e 10% pelanca. Sacará? Bacon bom é o bacon lá fora. Aqui é uma merda. Eu comprei uma pecinha de 1 quilo de Ramon pro ano novo. E ainda tem aqui. De vez em quando eu vou lá, abro a geladeira. Acho que não deve estar. Você tem a faquinha? Tenho. Ah, isso. Venha no carnaval e traga seu Ramon. Faz aquele tio do JP. Pior vai ser se ele chegar com um mexicano bigodudo, hein, Bruno? Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.